de longa data, pouco espaço. Perdi a conta dos trocados, da volta pra casa e foram três longos anos de alegria, decepções e forças pra caminhada. Vida injusta, injustiçados se fizeram de coitados e não deixaram legado. Renegados pela própria dúvida, certeza é o que importa. Digo que não tem nenhum, e se for a última que vale a pena, na essência do meu ser procurei X do problema. E me diz, ser feliz é a solução? Digo que não, talvez procure uma autoafirmação. Então, persistência leva ao êxito, não ser preso aos princípios já é uma grande evolução. E mais, agradeço aos reais, deixo a mensagem às gerações, deixo essa carta aos meus iguais. Pulando anúncios no YouTube, madrugada, filmes no mute, beats no máximo. Vejo cidade tóxica se derretendo igual ácido. Na boca da devassa, aquela cesta na Lapa, quem não tem fé. Se tranque em casa, eu nem. Penso na última reza, vivo o presente, consciente de que quem espera só espera, negou. Se humilhando por merreca é foda, eu sei que a necessidade é uma merda. Eu vim pra mudar, querem mudar, eu vou gastar enquanto der. Até o dia que eu morrer, não vai importar quanto tu tiver. Mas se eu se perder na selva escura, madruga, cada um por si. Entre cana, puta e a rua, pessoas boas vão existir. Me perguntou o que vim fazer aqui. Viver, rir, me iludir, errar, evoluir. Se tudo tivesse explicação, não teria graça o jogo da vida, onde nada é imutável, aqui tudo se recicla. Essa é a última vez que eu me confesso a vocês. À beira do precipício, fugindo da lucidez. Eu sei, a vida é um jogo de xadrez. Mexa seu peão errado e veja cair seu rei. Eu peço paz à minha família, pois eu sei que muitos julgam, mas poucos aguentariam. A angústia faz parte do dia a dia. Ansiedade é ser aceito, quem diria que um dia eu ainda ia estar aqui, disposto a te calar, também disposto a te ouvir. E se esse for o fim, eu só peço que cantem por mim. Afinal, nada disso foi em vão. Eu sei que na caminhada levantei muito irmão e também fui levantado, pois eu sei que quem ajuda mais tarde é recompensado. Em cada esquina mantive a disciplina, respeitei sempre nativa, gastei dinheiro e não mina. Fiz amizade, não intriga, humildade tudo explica. E que invejoso pira, nega, sai da porra da minha reta. Essa é minha última reza, minhas palavras mais sinceras. E eu só tenho a pedir perdão, pois continuo em meio ao caos, indo de encontro à multidão.